Com dessa via, cuidado da Mariana para o nível 050, próximo 3011. Conceição 125 do sinal 45, altando 126 do sinal 85. Eu estou entrando o decimal 35 até 123 decimal 8. 1-2-2 is not perfect. Espacio Formiga 180. Direção 180, bora parar o 86377. É 5962, Delta Contact, Mountain Top Level 192. Uma vez que a primeira máquina for participar e exigir. A exigir as imagens que a primeira vez que mantenha 4 minutos. Via mão VASAP 180-2231, informa que não cumpre o gradiente superior. Para 2231, mantenha a instrução inferior da CAP, ponto 50 de aeronave, aproximando pelo setor 979. 3231, assistente da Monte 3000. teste de tráfego das horas 8 milhas como Nordeste, está passando o nível 190, é um Alfa 290. Como posto, está passando o nível 170, em seguida para o nível 180, é um 2318. Cruz de fogo, passaria 2231. A 3231, tráfego 2 horas, 1 ou 2 milhas, como Sudoeste, está passando no 0802 para 4, no 10, é um alfa 172. Passaria 2231, só tem. Tráfego 9 horas, 1 ou 0 milhas. Como Leroy está passando 2.700 em seguida para 3 e 6, com Alfa 172. Autorizado a final do processo. Nada de condição da terminada, como contei, a Aracajus tem forma de 0,23. Salvador, mantenha nível 180 como controle e leste, que contém o nível 0 de final 1. Estabilizado. para cá. Salvador, boa tarde. Azul 9240, final estabilizado. Azul 4290, coisa 9240, para cá, que está pouco aqui no lugar. Correndo 00 graus, 149. Gente, tem livre posição no 0 ao 9240. Transponder para 0225. do Lomoscar, autorizada em área de colagem 5.0. O vento 1.00 graus, 1.59. sentindo 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 5, 5, 5. Arbor, 4423. Controle, boa tarde, voo 1097, passando 1500 pés, arco 1. Voo 1097, contato com a área de colagem, que é o nível 3, 90, e a arborina tem som elétrico. Fazer extensão por 360, via arco 1, transição aberta, voo 1097. Quatro, dois, três, cinco, três, 5, frequência 126290, alterna 128298. Para 35006, após o critério, frequência com 35006. Canal IS-214, boa tarde, autorizado em IS, quilômetro 0, com vento 100 graus, 129. Como se fosse o sinal de posto? Cinco, dois, zero, um, cinco. Para 2, controle 1208, senhor, 6314, boa. Controle Salvador, boa tarde, senhor, 6314, saída Momo. Alemanha 314, contato na tela de colagem, conforme o nível 340 via Momo, transição Nenim. Subindo aos 340 via Momo, transição Nenim, Alemanha 314. 097, chame 135, seja 12290, chame 12290. Controle o Xanemia 314, seria possível voar direto à posição Nenim? Xanemia 314, não está pagado, senão está Aguardando, 6314. Thank you. Passando, estou tendo a informação olhando para o cruzamento da pista 10.